escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Olá, caros ouvintes, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Desta vez a 42ª, se não me engano. Se me enganar, paciência, alguém me irá corrigir nos próximos minutos, segundos, se não começar a brincar com as bolinhas. Ou então, se não me corrigir nos próximos segundos ou minutos, porque já brincar com as bolinhas, alguém me irá corrigir durante a semana com algum comentário ou até sugestão deixada em geral.radioantenaweb@gmail.com. Ou então, porventura, quem sabe, nos comentários, naquela caixa de comentários que encontram do lado direito do vosso site preferido, a grande rádio, a grande estação radiofónica na internet mais ouvida em minha casa, Rádio Antena Web. Enquanto uns se divertem a brincar com bolinhas, outros fazem a introdução deste programa, que hoje é uma emissão especial. Oh. E os ouvintes perguntam porquê? Porquê? Primeiro, porque me apeteceu dizer isto. Ah. Porque fica bem sempre no início de um programa dizer que é uma emissão especial, é a maneira dos ouvintes ficarem agarrados ao programa. Talvez em vez de ficarem 5 minutos, pode ser que fiquem 7 ou 8. E depois disso... Eu acho que nem tanto. É porque... Olha, afinal, tenho uma companhia hoje. Depois disso, é porque estamos a gravar uma quarta-feira à noite. E vocês perguntam porquê? Porque também me apeteceu. Basicamente foi isso. E como daqui até sábado o mundo pode acabar, assim já fica gravado para... Ah, mas se o mundo acaba, sábado também não se pode colocar a emissão no ar. Porque já estamos todos no ar, já ficam lá no ar. Ora bom, passado 1 minuto e 33 segundos de estar aqui a falar sem interesse nenhum, vamos a uma coisa... O que estás a fazer? Nada. Pois. Vamos falar de uma coisa. A semana que passou, só passaram 3 dias, como é que vai ser hoje? Que resumo tu fazes a tua semana? Bem-vindo, Carlos Bonaparte, dizem lá aos nossos ouvintes e ouvintas. Olá, pessoal! Hoje estou aqui na longe. Pois. Eu estou longe, estou muito longe. Ainda vou demorar a chegar. É só um bocadinho ali de cima, fala aí, pá. Ah, é para falar? Estavas aí a cantar, pensei que coisa. Isso do indo longe, fizeste-me lembrar aquela música. Voltei, voltei. Não, sabes porquê? Porque lá no trabalho... Passeu-as, não pá. Quando... É bem, não faz. Quando... Hoje que é quarta-feira, antes de anteontem. Não, então não é? Sabes que em mirandês existe antontonte, coisa que em português não existe. Como? Em mirandês existe antontonte, ou seja, antes de anteontem, digamos que é como se fosse anteanteontem. Em português não existe, mas existe em mirandês. E se calhar isso inventaste agora, mas está bem? Não, por acaso não. Pois, está bem. Já, podes continuar. Enquanto eu procuro aqui. Uma coisa que não estou a encontrar. Queres tirar a tomada? Tira, é do meio. Não é do meio. É A. Ah, está bem. Pronto. E então sempre que alguém chega lá do trabalho, chegam do almoço, dizem, voltei. E eu, voltei, voltei. É logo. Voltei, vamos lá. A cadeira faz muito barulho. E então para hoje temos o nosso primeiro momento musical do dia, quarta-feira à noite, dia que teve 13 de julho, para o programa de sábado, 16 de julho, que é um dia muito especial, não é que é de fora parte, 16 de julho? Voltei, voltei, voltei de lá, ainda ontem estava em França, e agora já estou cá. É isso, é por causa disso que o dia 16 de julho é especial? Dia 16 de julho? O que é dia 16 de julho? É especial! Não sei porquê. Nem eu? Pois, está bem. Até não tens nada a dizer sobre os dias que passaram até hoje. Esta meia semana. O que é que eu ia dizer? Oh, mas há muito para dizer. Há muito para dizer. Esta meia semana tem mais que se do que algumas semanas inteiras. Hã? Então, o vírus que nos deixou fora do ar no domingo entre as 2 da manhã e as 7 da tarde. Ah, pois, é verdade. O ataque, entre as duas semis. O ataque que nos deixou fora do ar segunda-feira, entre as 6 e as 10 da noite. E agora? Ah, isto que pena, já não é em primeira mão. Já não é em primeira mão, mas à altura da gravação ainda vai ser, mas depois quando eu colocar não. A chegada da Diana Melo. É verdade. Daqui a 2 dias, portanto segunda-feira, ela vai estrear-se com o Antena News. É verdade. Mas, enfim, outras coisas poderão haver, entretanto, que não me vou adiantar, porque ainda não são certas, estão praticamente certas, mas ainda não são certas, e, portanto, não me vou adiantar. Mas, claro, no sábado já há outras novidades para além desta. Diana Melo, a nova locutora da Rádio Antena Web. E, por que não, aproveito para a saudar e para enviar daqui um grande abraço, que sei que vai diretamente para Viseu, de onde é, então, a Diana. E pronto, olha, e foi assim a semana. Foi uma semana muito agitada, com muitos acontecimentos, mas chegamos ao fim e vencemos. Diana, o teu nome é Diana Melo. Eu faço escolhas com um locutor muito belo. Eu até pensei que fosse ser com o locutor amarelo, Zé. Amarelo? Hoje estás verde. É, eu hoje estou, ainda estou com... Pá, sabes que isto foi da gasolina? Isto foi das 95 octanas. É. Quem não percebe, que vai ouvir quarta-feira o Antena News, que o homem foi beber gasolina. Ora bom, então acho que está na altura de... Olha, sabes o que é que eu lembrei? Ainda não está na altura. Sabes o que é que eu lembrei? Já acabou de dar conta da Diana. Coelhinho saltitão. Também não era. Olha... Olheiras com o estrelato. Diz-me o lado. Olha, uma das coisas que tem no Dropbox. É uma das poucas músicas que tem lá. Ah, é? Acho que só tenho essa e a... Bermesman's Nantes. Vai, isto é já é a altura de eu, se calhar, falar sobre a minha primeira música. Pode ser. Tu foste para o órgão, parece que acertaste. Mas já percebi. Agora, um pouco de silêncio, que as minhas três escolhas hoje são uma categoria. Hã? Pode ser? Pode ser. Então, pronto. Posso fazer barulho? Eu é que estava a mentir. Tirei o som do teu item. 5 segundos de silêncio, já está. Sim, continua. Ora, o ritmo que estamos a ouvir é um género de samba e hoje vamos virar-nos para o Brasil. Eu não sei. Sabes as suas escolhas? Não. Bem parecido. Quer dizer, uma. As outras duas não. Pois. Quer dizer, peraí, duas sei, uma é que não. É, está. Então vamos falar de uma música que eu sinceramente gostava de saber quem é o original. Mas, bom, é assim. Eu vou explicar que é o objetivo desta coisa, explicar o que é que... coisa. Eu ouvi esta música em 2009, portanto 10 anos depois do ano preferido aqui do Zé Ceguinho, do 99. E eu ouvi sem querer, eu por acaso, acho que já sei porque é que eu descobri no YouTube. É que há um ator brasileiro que eu... É? É tu viste? Eu não. Pois. Há um ator brasileiro que eu gosto particularmente, que tem o singelo nome de Cláudio Lynch. Ora bom, situando os ouvintes de Cláudio Lynch, então, por exemplo, na novela Perdidos de Amor. Era o Rodrigo, acho eu. Depois foi também protagonista da Terra-mãe, era ele e Lúcia Muniz, o casal protagonista daquilo. Pronto, por cá acho que foram essas duas novelas que eu fiz. Pode ter feito mais, mas não me lembro. Ah, duas. Uma, o Paraíso Amor é brasileiro. Cláudio Werner Viana Nins, nascido no Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1972. É um ator, mas mais do que ator. E foi nesse dia que eu descobri, daí eu fui ter isso na memória, descobri que ele é cantor e apresentador. Não, apresentador estou a saber agora. Mas sabia que ele era cantor brasileiro. É filho da cantora, atriz e bailarina, Lucinha Lis, e do cantor. Ah! Porquê é que eu nunca fiz esta associação? Do Ivan. E ela é filha do Ivan Lins. Ah! Pois é, o Ivan Lins, esse grande homem. No outro dia teve no programa do Ema. No outro dia... Sabes que ele tem 2 metros e meio? Ah, não, não tenho. Por acaso este tem 1,95. Olha, filho, Zé Seguinho, estou aqui a perguntar aqui um contacto meu, como é que estão as coisas da antena web? Ah, sim senhor. É, mais nova das azeites. Ah, diz que está tudo bem. Não digo que estou a falar contigo. Pronto, diz que estás a falar comigo, está tudo bem. Não, não digo porque estou a falar contigo. Ah, diz aqui, ele participou História de Amor, Perdidos de Amor, Terra-mãe, Chiquinha Gonzaga e Sabor da Paixão. Cláudio Lins. Olha, é filho do Ivan Lins, sim senhor. Diz aqui que é o médio 1,85m. Se calhar bem. 38 anos, ator e cantor. Este homem é uma categoria. Eu gosto muito dele como ator e depois quando descobri que ele era... Pois, filho do Ivan Lins, está bem. E vamos ouvir uma melodia que não é só por eu gostar particularmente dele e ele interpretar isto com a Luciana Melo, que ainda não tinha referido o nome da senhora. Não tinha dito, não? Não. Pronto, estou a dizer agora. Que é uma cantora, também compositora e também apresentadora brasileira, nascida em São Paulo em 1979. Por isso, algo mais nova. 22 de janeiro. Dando a minha mãe. 22 de janeiro de 79, tem 32 anos. A Luciana Melo, que canta esta música com o Cláudio Lins. Que, pelo que eu percebi, o original, o intérprete original, foi um senhor chamado Jair Rodrigues de Oliveira, nascido em Garatada, a 6 de fevereiro de 1939, que é pai da Luciana Melo e do Jair Oliveira. Porquê? Porque eu chego aqui às internets a tentar encontrar, tentar descobrir de quem é o orgulho, não, já ia dizer o nome da música. Tentar descobrir quem é o original e vejo Jair Rodrigues, Gilson de Sousa, Luciana Melo e Cláudio Lins, que é o que vamos ouvir, Adriana Calcanhoto, é só escolher. Mas pelo que eu percebi, o intérprete original foi o Jair Rodrigues de Oliveira, que é pai da Luciana Melo e daí a Luciana cantar esta música. E a composição foi de Gilson de Sousa. Sabem quem é? Nenhum. Continuando. Luciana Melo, porque é que eu escolhi também esta música? Porque o Carlos está aqui no órgão. Tu lembras-te do que nós passámos para gravar esta música? Até não me lembro. Ah não, explicando aqui aos chefões, no final de 2009, lembras quando andámos às voltas subindo do Porto e com um obrigado aos meus pais? Escolhas subindo do Porto na segunda-feira, muito bem. Não de par em par, fechaste o programa com isso. Estás a tocar uma música pouco apropriada para samba e para música brasileira. Coitadinho, não sabe mais, ele não sabe tocar outra, por isso é que está a tocar isto. E então o que nós passámos foi, eu acho que além do Vinho do Porto foi a música que nos deu mais trabalho todas as... Então não foi? Eu sei. As voltas... E a mudança de nota. As voltas que esta porcaria da música dá. E porquê? E mais uma razão, eu já falei nisto, e este motivo que eu vou dizer é importante porque é abrangente para o programa em geral, é abrangente para as três escolhas. Porquê tantas voltas? Porque... Só os brasileiros. Só a melodia brasileira para mim é mais bem construída de todo o mundo e este é um bom exemplo disso. Uma música que é de... Eu vi aqui de quando era. Do lado do Jair Rodrigues. Ah, está aqui. Na discografia dele aparece de 1973. Orgulho de um sambista. O nome da música é de 1973. Vamos ouvir interpretada por Luciana Melo, filha de Jair Rodrigues. Luciana Melo e Cláudio Lins. A gravação do DVD do projeto Samba Me Cantou. Queres que eu diga o nome dos integrantes da banda? Eu digo tudo. Marinho Matos no cavaquinho, Edmilson Capelupi no violão 7 cordas, Fred Prince na percussão, Márcio Forte também na percussão, Alexandre Ribeiro no clarinete, e este concerto que vamos ouvir... Carneirete? Este concerto, este cheio de concerto, foi realizado no auditório do Ibirapuera, a 8 de fevereiro de 2009. Portanto, nós gravamos em 2009 e eu tinha descoberto aqui há pouco tempo, por isso foi uma descoberta também recente. É, no mesmo ano. Senão é complicado para me sentar. Senta, pá! Sente-me aqui em cima, sim. Oh, no mesmo ano em que eles fizeram este concerto, eu descobri, passado pouco tempo, a música. 8 de fevereiro de 2009, em São Paulo, no auditório do Ibirapuera, Luciana Melo e Cláudio Lins vão interpretar uma música que me agrada particularmente e espero que agrade também os ouvintes. Chama-se Orgulho Sambista. Tá numa elegância, né? Gente, tá bonito, gente. Olha aí, pra fazer juízes. Pessoal, era. Opa! Opa, mamãe também acha. Um, dois, um, dois, um, dois. que junto comigo não mais desfilar. Se a minha escola perdesse, você não ligava. Você falou que junto comigo não mais desfilava. Que se a minha escola perdesse, você não ligava. Ensaiei, fiz meu samba inteiro pra minha escola ganhar. E na ala de porta-bandeira você não quis desfilar. O meu povo inteiro chorou e você sorria. Pois trocou nossa escola de tempos por um simples amor de 3 dias. Sufoquei minha dor em sorrisos para não chorar. Tudo isso ajudou minha escola. Mas esse orgulho eu vou levar comigo pro resto da vida. Me disseram que você chorou quando eu passei na avenida. Mas esse orgulho eu vou levar comigo pro resto da vida. Me contaram que você chorou quando eu passei na avenida. Vendo outra de porta-bandeira desfilando em seu lugar. Comissão julgadora presente falou que o meu samba ia ganhar. Meu bem, o azar foi seu. Ganhei o carnaval e você me perdeu e me perdeu. Meu bem, o azar foi seu. Você falou que junto comigo não mais desfilava. Se a minha escola perdesse, você não ligava. Você falou que junto comigo não mais desfilava. Que se a minha escola perdesse, você não ligava. Ensaiei, fiz meu samba enredo pra minha escola ganhar. E na ala de porta-bandeira você não quis desfilar. Mas esse orgulho eu vou levar comigo pro resto da vida. Me contaram que você chorou quando eu passei na avenida. Mas esse orgulho eu vou levar comigo pro resto da vida. Me contaram que você chorou quando passei na avenida. Vendo outra de porta-bandeira desfilando em seu lugar. Comissão julgadora presente falou que o meu samba ia ganhar. Meu bem, o azar foi seu. Estás no ar. Não, 18, cara, isto, pá, já tem isso. Na altura para tocarmos foi duas voltas, agora passado um ano e meio. Não, já está mal. Essa parte que eu nunca sabia, se não eras tu, já não sabia. Pois tá, deixa. Vá lá, tu. No pain, no carnaval. Peguei no carnaval. E você me perdeu. Ai, que bonito, que bonito. Gosto da música, diz que eu não quero ver. Sim, fico contente. Fico contente. Sim, é bonita, é. É bonita, adorei. É bonita. Está a chover em France. Ai, já foi o estado. Hoje quarta. Hoje quarta. Ah. Que é Antontonte. Ah, ora bem, próxima. Próxima música, que é a minha próxima. Beleza, a minha primeira escolha desta noite. É uma escolha muito pessoal. E é uma escolha muito pessoal, porquê? Porque é uma coisa gravada para mim. Ah! Ah! Isso é raro, deve ser a segunda vez, quando eu vi. É. Neste programa. Mas não é cantada, não é cantada. Oh. Não, cantada foi só uma vez. Então é assim. Eu, o que é que eu ia dizer? Eu houve uma altura da minha vida em que estava, digamos, é assim, eu sempre gostei muito de cantar, sempre gostei muito de compor, sempre gostei muito de escrever, pronto. Acontece que houve uma altura da minha vida em que eu estava assim um bocadinho desamparado e no fundo a música foi o meu grande alento. Eu cheguei a compor sei lá quantas músicas. Eu lembro que uma vez cheguei a compor 4 músicas em 3 dias, ou 5 músicas em 3 dias, é verdade. Foi numa altura em que fiquei sem computadores, era a minha única distração, era a minha única. Então, mesmo eu sei que em 3 dias compus e gravei, ou 3, aliás, ou 4 ou 5 temas, já não me recordo agora. E ao fim de 10 dias foram 13 as músicas que eu compus. Portanto, compus, escrevi e gravei. Ah, passa para maior. Passa menor para maior. Passa. Pois. Passa. Pronto. E houve algumas. Pois. Quer dizer, não. Menor e maior. Sim, passa para maior, mas as duas, não é só uma. Ah, pois. Mas diziam então que. Exatamente. Ora, vês como sabes. Já não sei. Lá. Pronto. E essa música? Aliás, eu dessas várias composições que eu fiz, houve algumas músicas que eu toquei que não foram gravadas, ou melhor, que não foram compostas por mim. Quando eu tive computador novamente, eu dediquei-me a gravar algumas músicas minhas e outras que não eram minhas, mas que eu gostava de ter gravado. Então gravei. Uma delas chama-se Lisboa, não sejas francês. Foi tocada aqui neste órgão. Mais ou menos com o ritmo que estavam a ouvir. Claro, com uma outra produção, não é? Vão dizer, ah, ok, mas há ali uma gafezita ou outra. Pois, isso é um facto. A ver até há, mas isto também é uma produção caseira, não é? Portanto, mas está, genericamente, ou geral, assim, em termos gerais, está bem tocado. Então decidi trazer esta música, porque, e agora podemos dizer, mas porquê essa música? O que é que essa música em termos rítmicos? Ou em termos literários tem a ver com a música Orgulho do Sambista, de Luciana Melo e Cláudio qualquer coisa. Lins. Olha, sabes que a Moody's deixou o rating de Portugal para Lins? Ai não. Já foi na semana passada. Ah, para Lins. Ah, e o que foi também que eles disseram? Quem é que jogou no... Não houve qualquer desporto no sábado? Ai, não! Era, sabes, eu não sei se sabes que no sábado houve problemas no palco Ótimos, do Ótimos Alive. Sim. Então havia um comentário que dizia: Moody's desceu rating do palco do Ótimos Alive para a categoria de lixo. pronto. Enfim. Não, graças. Porque esta música, em termos literários, não tem nada a ver com o instrumental. Em termos rítmicos, também não. Em termos culturais, também não, porque esta música é portuguesa. Mas reporta precisamente àquela altura em que a gente estava a falar, em que há, portanto, em que a gente passava muito tempo ao órgão e ao acordeão também, não é? Já foi numa música. Sim, o acordeão foi numa música, mas... Não, duas. Não, pois, uma. Acho que foi uma. Mas pronto, mas mesmo assim, portanto, para o órgão, não é? Foram várias, e, ou seja, foi nessa altura em que eu fiquei com dois órgãos. Com dois órgãos e um dia destes eu pronto, isto é uma notícia que eu já tenho, eu comecei a vou começar a avançá-la hoje, precisamente neste sábado, que é o facto de na semana, com a exceção dos cortes que eu escolho, na semana de 3 de agosto a 7 de agosto, aliás 3 de agosto não, na semana 30 e ajuda-me lá. Okay. Ah, na semana de julho é um não, domingo. Exatamente, ou seja, na semana de 1 a 7 de agosto vou estar de férias. E portanto, acredito que vá pegar no órgão outra vez e tocar aqui umas musiquitas para matar também saudades. Então, entre dia 1 e dia 7 irei estar de férias. E pronto, e vou matar saudades, como estava a dizer. Mas portanto, esse final de 2009, princípio de 2010, uma das músicas que eu gravei foi esta, Lisboa, Não Sejas Francesa, tocada a órgão duas vezes. Ou seja, uma com um instrumento e um ritmo e outra com outro instrumento de acompanhamento. Mas, sim. Sim, continua. Mas repara. Meu bem, o azar, não é? É sim. É. Ó. Lisboa, não seja francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Pois, sim. Mas o que é mesmo? Meu bem, Lisboa, não seja francesa. Pois, talvez nisso. Eu só gosto do mesmo, caças, no refrão. Talvez nem. Ai, meu bem, volta meu, ganhei no carnaval e você me perdeu. Lisboa, não seja pra lá, vai lá, não vai ser feliz. Lisboa. Então não é, não. Não vai ser feliz. Não. É só um. Não vai ser feliz. É Mi menor, foi o que eu disse. É. Mi menor. Você aí fica calado e não diz nada. Pronto, ok, fica calado e não digo nada. Pronto. Ora, é bom, bomba. Essas são boas épocas em que a gente se prende mais à música e toca órgão e queria. Sabes que eu acho que isto passa tudo por fases. Também houve uma altura em que eu cortava madrugadas a jogar computador. Depois houve outras madrugadas em que eu me dediquei ao futebol em Portugal. Agora dedico os meus dias a ter na web. E também já dediquei à música e vou voltar a dedicar à música. Também já dediquei ao teatro. São fases. São fases da vida. Quando eu era pequenino, senhores. Vamos então ficar com Lisboa, Não Sejas Francesa, tocada, aliás, pelo orquestrador Carlos Manuel Bonaparte Almeida, que só sou eu, por acaso. Por este grande senhor da música, por este ícone da música portuguesa, Carlos Bonaparte. Como é lógico que estou a brincar, mas pronto, é de facto tocada para mim. E então, com esta liberdade. E o rei da rádio? Isso é depois, pois, o rei da rádio, ontem não é. da rádio em geral, não sei, não. Pronto, e é então assim que eu vou dar o mote à minha escolha: Lisboa, Não Sejas Francesa. E a minha próxima composição, agora já não sei de cua, mas se fosse aos meses atrás, eu iria fazer uma música que era Lisboa, não sejas alemã. Mas pronto, agora que já não, é, já não se dá o caso, vamos ouvir a Lisboa Não Seres Francesa, música de Amália Rodrigues, ou popularizada por ela, aqui tocada por mim ao órgão. Agora vamos lá ouvir então. O que é que ias fazer ao microfone? O Carlos vou na barra e fazer as neiras para variar. E mas estava ligado! É, pois, e mas estava ligado. Ora bom, depois. Tenho um amor com o embaixo. A vida sangue. Cara de cigana que foi gravado nos anos 70 pelos Fever e que mais tarde o português José Manoa fez uma versão e depois fez também outra versão. Onde estás? Onde estás? cigana linda. Estás esquecida que a minha escolha é a seguinte. Ah, pois... Bem me parecia que estavas a meter água. Eu? Então já acabaste de escolher uma música e querias escolher outra, era? Não. Não? Pensa que essa música que estavas a falar era a tua escolha. Se calhar tem, mas agora depois vai ter um intervalo para pensar. Não, não. Por acaso. Ah, claro, claro. Aliás, eu vou-te ser muito franco. Esta é tal... Ah, não, esta sei. Então qual é que eu não sei? Eu não sei. Olha, eu já não sei qual é que eu não sei. Bom, agora nós vamos falar, vamos regressar ao Brasil. Eu venho avisar que as minhas escolhas iam parar ao outro lado do Atlântico no dia de hoje. Por isso é que o dia de hoje é especial. 16 de julho é o dia da... Do dia da flor, da flor verde do Brasil. Pois. Exatamente. É feriado hoje. Lá, por não falam lá a Jacarandá. Já não anda cá, não. Bom, nós vamos agora falar de um senhor que tem 69 anos. Ah! Nasceu a... Nós não conhecemos alguém que nasceu em Mato Grosso do Sul. Que vive em Mato Grosso do Sul. Sim! Mas este homem nasceu lá, ficas a saber. Ah, será que é por causa disso que ele tem? Pois, é por causa disso. Estou a falar de Mato Grosso do Sul, estou a falar de quem, Zezeguinho? Tenho uma lágrima no canto dos olhos. Tenho uma lágrima no canto dos olhos. Tenho uma lágrima no canto dos olhos. Tenho uma lágrima, tenho um ser Mato Grosso. Nem Mato Grosso nasceu a 1 de agosto. Quem disse José Mato Grosso? Ah, José Seguinho Mato Grosso. Olha, a partir de hoje é José Seguinho Mato Grosso. Não, Mato Fino, porque tu não és muito grosso. Não, aqui... 1 de agosto de... Isto estão a ouvir, não é pança dentro, é aquilo móvel. Tenho uma lágrima no canto dos olhos. Tenho uma lágrima no canto dos olhos. Pode continuar. Tenho uma lágrima no canto dos olhos. Pode continuar. Tenho uma lágrima no canto dos olhos. Pode continuar. Nem Mato Grosso nasceu a 1 de agosto de 1941 em Bela Vista, Mato Grosso do Sul. O seu nome verdadeiro, ficam a saber, que para quem não sabe, é Ney de Souza Pereira. Mato Grosso, imagino eu que venha da cidade onde nasceu. Cidade, não sei se é uma cidade, Bela Vista. Mato Grosso é o estado, Bela Vista deve ser a cidade local. Bem, cantor, coreógrafo, bailarino, dramaturgo, ator brasileiro e ex-integrante de que grupos é esse aqui em Mato Grosso? Estou a falar para ti! Qual era o grupo do Mato Grosso? Não sei. Secos e Molhados. Ah, pois é! Pois é, perfeitamente. Quem são os Secos e Molhados? Ah, era aquele grupo do Mato Grosso! Ah, pois... Agora como é que eu não sabia? Sabias que ele tem uma extensão vocal que chega a tenor? Quer saber? Ora bom. Mas tem. Várias razões para escolher isto. Primeiro. Não sei qual é primeiro, vou dizer à só. Não é por ordem com isso. Bom, por ordem cronológica. Lá vou falar outra vez do meu pai. Eu desde miúdo que no meio das cassetes áudio K790 tenho. Cassete no vento. Cassete no vento. No meio das minhas cassetes, no ventas, e nas ventas, e nas narizes, e nessas coisas todas, havia uma que sempre me destacava, não era por estar em sítio mais importante que as outras, ou em sítio mais visível, era por um tamanho das letras, que dizia Ney Mato Grosso. Ora bom, eu miúdo sabia lá quem era o Ney Mato Grosso. Mas o meu pai sempre apreciou o género musical dele. Passaram anos e anos em que eu não liguei. Até começar a estar mais dentro da música e ter uma realidade no que é música, para mim, bem feita e mal feita. Até viajar mais até o Brasil. E como é que eu fui parar a esta melodia? Quadras da música. Há duas semanas eu fiz sobre o festival. É verdade, o Zé Seguinho Mato Grosso. Vamos começar. Porquê que o Zé Seguinho Mato Grosso referiu no jornal de segunda-feira... Sim. Que o festival Ótimos Online foi o primeiro grande concerto do verão. Diga lá! Porque... Não, lá, mas eu quero explicar tudo. Não mudou o assunto, não, eu quero-te explicar. Ah, lá, ninguém está a ter que diz lá, tens tempo a dizer. Pois, não foi? Não, o Delta 3 não conta. Ah, está bem, mas... Ainda por cima com mais artistas conhecidos cá, mais artistas portugueses. Está bem, mas... E também 3 dias. Está bem, mas foi isso. E passou no quadro da música, que é mais importante mas, que isso. Mas foi em termos de dimensão internacional o... Ah, está bem, pois, acho que isto... É para o Zé Pedro ter regressado do coisa. Ter regressado no Ótimos Online. Também, também. Ah, bem, mas se calhar não se lembrava disso, não sei se mas está. Também. Não, mas é verdade, também é verdade. Por acaso não hoje falei nisso. Olá. Com o manager dos chutes e pontapés. Ah, isto. O manager? Ih, que categoria! Bom, eu descobri essa música por causa do festival Delta Tejo, que foi antes do Optimus Alive. E esta música fechou o programa com outras de música. Música. E eu, antes de gravar, perguntei ao meu pai e a uma amiga minha brasileira, que tu também sabes quem é, o Zé Seguinho Mato Grosso. Osso. Quer dizer, osso? O cachorro não tinha luz. Ossos. E então eu perguntei e nem outro disseram uma música em condições. E então fui procurar a internet e apareceu o mestre, que vamos ouvir. Que, segundo fontes minhas no Brasil, esta música é. Brasil, é uma expressão utilizada para quando nos referimos a um grande homem. Corajoso, honesto, leal. E esta melodia, concretamente este poema, fala sobre a homossexualidade. É uma sátira polémica sobre o assunto. O que é que estás a ouvir? Nada. Já vais ter as neiras. Eu não estou à espera que tu me digas o canal 1 e 2, onde é que são. E ele ironiza o preconceito e brinca com isso de uma maneira singular. Ele fala... Por que estás a ler? Já sei qual é que é a música. Então porquê estás a ler? Já sabias há duas semanas quando te mandei. Na semana passada. Eu sabia há bocadinho. Ah, pois, bem. Ele há uma parte que diz... Há uma parte que é logo o início. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. O lobisomem é um ser lendário, metade lobo, metade do homem. Aqui deve representar um lado macho e fêmea, que está presente em todos nós. Qual é o teu lado fêmea? O corpo representaria a camuflagem que muitas pessoas utilizam para esconder o seu verdadeiro eu. Isto é sério. Percebeste o que eu disse? O que eu disse não, que eu estou a citar uma fonte minha brasileira que explica a letra. Sim. Já vou. O couro é aquela coisa... Muita gente... Oh, calvinho. Muita gente esconde o seu eu e pronto. E o couro é essa camuflagem. Posso abrir a janela? Uma pele... Daqui o cabo. Uma pele para se proteger dos olhos dos outros. Do preconceito. É esse couro, é essa proteção. Tenho medo de assumir, sabes? Para fugirem ao preconceito. E há outra parte que eu diz... Quando eu estava para nascer, minha mãe me dizia... Cabra macho para danar. Ai, mamãe, aqui estou eu. O que é o cabra macho? É uma expressão muito utilizada no Brasil. Significa homem machão. Valentão. E outra parte que ele diz... Se você quer duvidar, olhe bem pelo meu nome. O que é que entendemos aqui? O toque de ironia dele ao dizer que é homem, como o próprio nome dele diz. Ney. Não é? Não. Estás a rir? Eu agora o homem do barril. Nem Mato Grosso deve ser um palhaço para ti. Não. Palhaço de circo de fazer rir. Ou seja, para todos os efeitos, ele pode dizer que é um homem. Tem tudo o que um homem tem. Bom, como ele utiliza a sexualidade dele, é outra história. Nem por isso ele deixa de ser... Este... Ele está a sair. Estou a citar fonte brasileira. Nem por isso ele deixa de ser homem. E aqui homem pode ter vários significados. Por exemplo, ele por ser gay, não deixa de ser uma pessoa digna, honesta, com valores... Um cidadão honesto e honrado. Afinal, ora, está uma coisa que eu concordo plenamente. Afinal, já sabes porquê que eu me estava a rir. Ok, não, e achas que esta música era porquê? É para dizer que era um homem que se fazia as mulheres todas? Oh, claro, e foi de propósito e fazia muito bem. Isto foi uma coisa que nesta semana comentei. Que ainda hoje há muito... E vai continuar a ver para sempre. Se é preto é porque é preto, se é cigano porque é cigano, se é homossexual é porque é homossexual e pronto. Por ser isso, acabou. Já é uma pessoa, já é... Já viste algum dia aparece algum preto cigano homossexual? Pronto, eu hoje, que estou com as minhas três escolhas mais lógicas e sérias de sempre, este homem é assim. Com, não é por ser sérias e trágicas, é por ter conteúdo. E então, tem mais significado. Maria, como mãe de todos nós, que nos vê sempre preconceitos. Maria, aqui estou eu. Há cá uma parte que diz, ai, Maria, aqui estou. Maria... Pronto, eu falo em na Maria. Maria! E é provavelmente uma interpretação bíblica. Maria, como é mãe de todos nós, vê-nos sem preconceitos e nos aceita como somos. Agora já não lembro como é que era a letra. Maria. A parte do... Ai, Maria, que estou eu. Maria. Bem, então. De que música é que eu estou a falar? Estou a falar deste... Maria. à procura do ano disto. Ah. Mas não sei. Continua a inventar, quanto mais não seja só para te poder chatear. Não, mas não, não importa. Bom, já. Pois, desculpa. A música de Ney Mato Grosso e que vai, que vamos ouvir antes do intervalo é mais uma versão ao vivo. Aliás, só a última das minhas coisas, só a última é que não é uma, num concerto. Uma versão ao vivo de uma melodia que apreciem em letra. E eu gosto também da maneira dele estar no palco. Claro que neste programa é um bocado difícil ver como ele está no palco. Mas ele faz um espetáculo. Ah, eu ia acrescentar: cantor, coreógrafo, bailarino, dramaturgo e ator e um artista. Eu acho que o Ney Mato Grosso é um artista em palco. E ele chega ao palco e dá voltas e faz uso, utiliza bem o vestuário que tem, faz uso e dá voltas àquilo e puxa para as pessoas e gosto dele. Vou passar a achar mais, não é que ele agora seja propriamente um lançador de discos todos os anos, mas vou estar atento no Mato Grosso à obra que ele já tem. Vamos ouvir mais uma vez, Ney Mato Grosso, antes do intervalo, Ney Mato Grosso com Homem com H, maiúsculo. O maiúsculo faz parte do título, já que disse. Homem com H, uma sátira à homossexualidade sobre tudo isso. Não é por ser homossexual que ele deixe de ser homem. Vamos ouvir então, vamos ouvir! Depois tens um intervalo para pensar que a resposta é. Ney Mato Grosso e Homem com H. Nunca vi rastro de cobra no couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega. O bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem, como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega. O bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem. Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu ouvia. Eu ouvi a mãe dizer: ai meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar. Ah, mamãe, aqui estou eu, mamãe, aqui estou eu. Sou homem com H e como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega, o bicho come, porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Antena Web podes ouvir 3 músicas de um artista e ainda um álbum inteiro. Compact Disc é o espaço na Antena Web em que te trazemos um disco completo de um artista. Compact Disc, todas as quintas-feiras entre as 17 e as 18 horas. Só aqui na tua e cada vez mais tua Antena Web. Sabe qual é a classificação que muitos ouvintes atribuem à Antena Web? 20 valores, uma nota que deu origem ao título de um programa da sua estação preferida. Neste espaço, 2 locutores da Antena Web selecionam 10 músicas da sua lista de preferências. Em 2 horas, fica a conhecer os gostos musicais das vozes que está habituado a ouvir. E faça também a sua lista. Os nossos ouvintes podem criar a sua própria seleção e enviar para o nosso contacto habitual. 20 valores, aos sábados, às 10 da noite, na Antena Web. Se é daqueles ouvintes que não deixa de querer a companhia da rádio por nada e mesmo ao domingo à tarde, e até faz questão de nessas horas ficar na companhia da música e da boa disposição, então não esqueça que aos domingos pelas 16 horas António Marcial traz-lhe as tardes musicais. 60 minutos de música, boa disposição e boa companhia para fazer da tarde um momento genial. Tardes musicais, aos domingos pelas 16 horas com António Marcial, aqui na Antena Web. A Antena Web traz-lhe grandes músicas. Não, não é mais um programa de sucessos de décadas passadas. Este é mesmo um espaço de grandes músicas. Às segundas-feiras, das 5 às 6 da tarde, Carlos Bonaparte traz-lhe um programa onde a regra é que todos os temas tenham um tempo superior a 8 minutos. E encontram-se grandes sucessos em grandes músicas, sim, mas é isso e muito mais o que vai poder ouvir em grandes músicas. Às segundas-feiras, às 5 da tarde, na Antena Web. Vai-te a gravar. Depois do intervalo. Aqui no intervalo tem para falar. E bom, agora aproveito o intervalo para trocar aqui umas impressões. E a tua mãe nova de 200 perguntou assim: então, e estás a gravar? Como é que chamam a escolher as coisas quando tem na PDF? Rita? Tem na PDF e eu vou-te explicar porquê. Tu ainda não sabes. É que ela, a primeira vez que ela quis falar da rádio, diz que em vez de escrever a antena web, escreveu a antena PDF. E então, desde esse dia, pronto, ficou a antena PDF. Sabes? Sabes que é formar PDF, não sabes? Sim. É um bocado de português. Ou o formar PDF. É o português Dance Flash. É verdade. É isso, não é? É, é, é. E então ela perguntou, que programa é que estás a gravar? E eu, quem te adianta dizer o nome? É o único que eu gravo com ele, mas amanhã vais perguntar outra vez. E ela perguntou-me, é o Canta-me História. Canta-me História. E tem saudades. Tem saudades. Não me sinto tão identificado. Mas o K790, os cores que eu escolhi, eu não tenho saudades. Ah, nenhumas. Como é que eu sei que tu ias dizer isso tudo? Pois, será porque perdemos a gravação anterior? E agora, não, isso quando não era para se dizer, não, já, quando, assim, ah, não? Agora parece tu, isso não era para se dizer. Olha, já agora, quando é que a gente diz verdadeiramente amazing? É uma dama à frente. E até o mítico à frente. Então fala aí que eu não sei o que vais escolher, mas pode ser que seja o meu Mato Grosso e o poema. Mas se não for essa, é outra. Tu é que sabes o que é que escolhes agora. Só para contrariar, até vou escolher a mesma. Até vais escolher a poema do meu Mato Grosso. Exatamente. Ei, pá, como é que eu sei? Então falam lá do ano 99 e das cassetes de vídeo e quando chegar à parte do mítico, avisa-me que é para eu dizer tudo. Ora bem. Esta foi de veras frustrante. Enfim, pronto. Bem, mas dizia eu, o que é que eu dizia? Ah, diz qual é a música que eu não sei. Pronto, foi. Eu vou escolher um artista que o Nuno não faz a mínima ideia de qual é que é. Não nem Mato Grosso diz alguma coisa. Nem Mato Grosso. Eu tens de dizer que respondi primeiro para responder ao dentro do musical. Exatamente, é isso. Então é assim, eu escolhi a música Poema. E Poema porquê? Porque, bem, eu esta música foi aquela música que eu ouvi que me fez identificar pela primeira vez, ou seja, a voz com a pessoa, o Ney Mato Grosso com aquela voz que eu já conhecia. Foi através dele que eu conheceste. Foi através, já, sim. Através dele, através dessa música que conheceste o homem. Exatamente. Essa cena que eu ouvi, é boa. Eu ouvi no mítico, mas já extinto, Sol Música! Qual é que é? Porquê que tu disseste verdadeiramente? Depois avisa-me qual foi o verdadeiramente. Já não sei. Tá, continua. Era, acho que era a conta, mas já não sei. Pronto, mas acho que era a conta dizer que era uma boa música. Não, não era isso. Não sei. Já viste, o fundo musical é outro agora. É, agora mas tu tens que cantar outra vez. Sim, canta lá. Como é que era? Para mim é um prazer. Isso. Ter a sua discografia. Ah, porque não fiz isto? Para mim é um prazer. É ao contrário. Ter a sua discografia. Também fiz a chance de sétima um bocado. Ney Mato Grosso é um prazer para mim. Está fazendo uma boladino. Ter a sua discografia. Via. Isto é verdadeiramente amazing. Se quiséssemos dizer isto à primeira vez, não saía. Não sei, enfim. Bem, vamos lá à música então. De 1999, o tema Poema de Ney Mato Grosso, que passava então no Instinto Sol Música. Talvez. Passava então no Instinto Sol Música e pronto, era uma grande música. Vamos à música. Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho e lembrei de um tempo. Porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi ao infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. de um pesadelo e levantei atento. Há tempo eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho. E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi ao infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Sim, estimado ouvinte, estou a ouvi-lo. Boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Eridano Veloso. Seja bem-vindo, Eridano, como está? Vai-se andando, não é verdade? Não é como a gente quer, é como Deus quer. Ah, será como diz, será como diz. Desculpe a pergunta, mas com quem estou a falar? Com um locutor de rádio. Qual é a sua graça? Isidro Júnior. Oh, bolas. Julguei que tinha marcado o número do Sr. Vitorino Gomésio. Não, não. Lamento, Sr. Eridano. Não é neste espaço. Para falar com o referido fidalgo, terá de buscar outros algarismos no seu telefone. Que maçada. Mas sendo assim, podemos conversar, não acha? Ah, com certeza que sim. Como disse que é a sua graça? Isidro Júnior. Isidro Júnior? Exatamente. Que nome mais parvo, com todo o respeito. Não tem mal, não tem mal. Olha, faço uma reclamação junto do meu padrinho. Herdei os dois primeiros nomes dele, que Deus já levou para o seu lado. Já está lá em cima. Ai, coitado, que descanse em paz. Desculpe fazer-lhe recordar essa época, Sr. Isidro. Não peça desculpa, não tem razão para isso. Diga-me, por que telefonou para o nosso programa? Quer fazer alguma sugestão? Deixar alguma crítica? Eu só queria pedir uma música. Ah, mas este programa não é de disco pedidos. Não é? Não, Sr. Eridano. Então é o quê? Então, é um programa de escolhas musicais por parte dos locutores. Não se costuma ter aos ouvintes. Se bem que surgiu uma outra exceção na emissão anterior. Estão a recordar-me agora. É pena. Imagine só que estava mesmo com a ideia que iria escutar na rádio a minha música preferida. E qual é a sua melodia predileta? Tem o título Cálice. Ah, da autoria de Chico Buarque e Gilberto Gil. O senhor locutor conhece. Perfeitamente, estimado ouvinte. É um supra-sumo da música brasileira da época. O senhor só para onde? Nada nenhum, senhor Eridano, nada nenhum. Pode-nos, já agora, e se não causar muito transtorno, pode-nos elucidar sobre a sua escolha musical? Com certeza. Como será do conhecimento do senhor locutor, este poema está repleto de metáforas usadas para contar o drama da tortura no Brasil no período da ditadura militar. Estamos a falar da década de 70 do século passado. Precisamente. Mas histórias há que, apesar de negras, não devem ser esquecidas. Houve uma altura no Brasil em que os homens não se podiam manifestar, emitir opiniões. A censura usava e abusava do cálice. Daí Chico e Gil pedirem para afastar o cálice. Perceberá onde quer chegar, senhor motor. Perfeitamente. O cálice é um objeto que tem algo no seu interior, não é verdade? Sim. Na Bíblia, Esse conteúdo é o sangue de Cristo. Na música, é o sangue derramado pelas vítimas da repressão e torturas. O que me faz pensar desde logo, e imaginando uma viagem do Brasil a Portugal, faz-me pensar na guerra colonial em África, onde esteve o meu filho, e ficou por lá. Já depois de saber do seu falecimento, lembro-me da minha esposa me perguntar: diz alguma novidade, Luís? E eu: não, não. Ela voltava a perguntar: está tudo bem com ele, não está? Que as más notícias chegam depressa. Sem dúvida, respondia eu. E as más notícias já estavam comigo, a destruir-me por dentro. Compreendo. Mas não verta lágrimas num espaço que prima pela sua boa disposição. É quando ouço estas músicas da resistência, da inteligência e da luta que me volto a erguer e penso: nunca na vida as pessoas deveriam ser censuradas ou obrigadas a algo. Controlar-se? Obrigar, não. Como se ouve na música, tragar a dor, engolir a labuta, ter de aguentar a dor e aceitá-la como algo banal, aceitar uma condição de trabalho ou de vida subhumana de forma natural e passiva, isso não, senhor cultor, não me conformo. Foi por causa das subjugações e condições subhumanas que nunca mais voltei a ver o meu Luís. Se não tivesse uma história de vida, um exemplo real por trás, diria que foi uma escolha musical excelente. Continua a ser, apesar de tudo. Tem toda a razão. Quer partilhar alguma coisa? Mais alguma coisa, Sr. Eridano? Não. Só tenho pena de não poder ouvir a música no seu programa. Engana-se, amigo Eridano. Se o precedente foi aberto na semana passada, por que não abrir uma exceção também para o senhor? Ah, muito obrigado, senhor locutor. A melodia que vamos ouvir será uma versão posterior, não se importa? Claro que não. O poema é o mesmo. Com certeza que é. Então está muito bem, senhor locutor. Muito obrigado. Boa noite. Não agradeça. Apareça. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom, eu não quero de certo parecer um dos organizadores do Festival de Música Fono 73, realizado no Anhembi, em São Paulo. Nesse certame, depois de Chico Buarque e Gilberto Gil subirem ao palco, foi cortado o som dos microfones, com receio que os compositores apresentassem a então recém-composta Cálice, mesmo sendo cantada com letra modificada. Não é com esse intuito que iremos escutar uma versão posterior da melodia, mas sim ouvir duas belas vozes femininas, ambas com apelidos de responsabilidade. Miúcha Buarque, irmã do próprio Chico, e a sua filha, Bebel Gilberto, que é também descendente de João Gilberto, anterior marido de Miúcha e, por isso, sobrinha de Chico. Que confusão acabei de criar. Por pontos. Miúcha vai cantar com a sua filha, Miúcha Buarque. Bebel nasceu do casamento entre Miúcha e João Gilberto. E como Chico é irmão de Miúcha, torna-se no imediato tio de Bebel, não é verdade? Ouçam e bebam com toda a atenção este cálice. Mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Acordar calado, calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Da porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, o peito resta cuca dos bêbados no centro da cidade. De vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. É que é verdadeiramente amazing. Não, quando é que eu ficava amazing, se é sério. Verdadeiramente espetacular. Ah! Porque já não sei o que era do Beautiful. Eu disse que era Beautiful, por isso que era amazing. Muito bem. Era very beautiful, mas disse que era verdadeiramente amazing. Muito bem. Bom, assim, senhor, mais um ouvinte, não é? Eridana de Souza, sim senhor. Não é Souza? Era. Eridano Veloso. É, pois é isso. É, era Veloso. Olha bem, vamos fechar com uma gravação. Ela não tem muita qualidade, não. É um fato que não tem, mas também foi a qualidade com a qual eu consegui arranjar. Vou-vos trazer Hasta Siempre Che Guevara. A música foi gravada por Luís Eduardo. Não sei se era o Luís do Veloso, mas pronto. Mas... E o Chico Buarque? E porquê? Nome. Hã? Esse Chico Buarque é um... Coloco... Perdoem-me os portugueses demasiado nacionalistas. É 5 vezes superior ao Zeca Afonso, por exemplo. Fazendo uma comparação de cantores revolucionários e da mesma época e tudo. Não, sabes que não podes sair daqui do estúdio. Entretanto, lá fora já nos estão a fazer uma espera. É, capaz. Pronto, eu vou ser o primeiro. Muito superior. Eu não acho. Eu acho que cada um teve a sua, como é que dizer, coisa. Em termos de construção, não estou a dizer importância política ou de letras ou de revolução e de espírito, de luta e de resistência, mas em termos de música, muito. Eu gostei deste. Não é só isso. Desta versão ao vivo que vamos aqui ouvir. Ah, sim, Luís Eduardo. Chico. Eu escolhi esta música porque, primeiro de tudo, Porque é Chico Quark, não é? Não é o Chico Quark, mas responde ao Chico Quark. Sim. Depois, porque eu sempre... A música é Chico Quark. Não ouvimos o Chico Quark, mas a música é dele. E eu sempre gostei muito desta música. Ouvi seu sobrinho. Do... Meu irmão. Eu sempre gostei muito desta música do Che Guevara. E depois é assim, e também gosto muito do Luís Eduardo, por acaso também gosto. É, também. Não, sério, por acaso também gosto. Eu tenho uma música muito engraçada que depois de dia deste mostro. Pronto. E depois é assim, esta música transporta-me a uma época em que eu tinha um computador que, digamos, primeiro tinha uma internet de 2 megas. Portanto, muito, muito fraca comparando com a de agora, não é? Aliás, só uma internet até 2 megas. Uma internet por vezes nem a 1 mega chegava. Tinha, portanto, na altura utilizava compartilhadores que tinham aquela coisa de um download de 3 capas por segundo, era uma loucura. Pronto. E ainda antes de eu ter esses downloads, havia uma pessoa que, por acaso a minha professora, que tinha a amabilidade de me gravar alguns CDs com downloads que ela também fazia. E num desses CDs, oh, é verdade. E não disse CDs ver esta música. Pronto. Gostei muito. E ficou guardada para sempre comigo. Foi um prazer enorme tê-la. É bom continuar a tê-la. E é muito bom podê-la compartilhar convosco. E... Professora, muito bem. É bom recordar os tempos de escola, não é? É. E esta música faz lembrar os tempos de escola. Especialmente daquela escola que já não existe. Pois. Andei numa escola, apesar de não existir, apesar de haver outra no mesmo local, já não é a mesma. Uhum. É o que há. Saudades. E ainda posso falar do cálice? Podes. Que há um bocado o cantor e o Eridan não me deixaram. Cálice! É meu cá. Essa música foi de certeza que mais me tocou ao longo deste. Certeza? Quase certeza a música que mais tocou. Além do I Need a Doctor, completamente diferente. I Need a Doctor! Não, mas o cálice foi. E já tem 40 anos aqui. E eu vi imagens desse tal festival que um cantor ao bocado falou, o Sr. Isidro Júnior, que foi em 73, que a própria Phonogram, o nome do editor, como é que é? Phonogram, a Phono 73, em 73 organizou, em que eles estão no palco e o Chico Buarque, tum-tum, a bater os microfones, e nenhum dava. Cortaram-lhe os pio, com medo que eles cantassem o cálice. E há uma parte que eles dizem, de que adianta ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra... Não sei o que, não há tragar a dor, engolir a labuta. Outra não rima com labuta. Pois não. Perceber? Por isso eles dizem, eles mais, como é que eu tenho a dizer? Rebaixam a figura da pátria-mãe, metem a pátria-mãe numa condição inferior à prostituta. Fazem como a Moody's faz a Portugal. Pronto. Mas é verdade, não é? Que é um termo que fica subentendido na palavra outra. Outra. Porque uma buta, não é? Não, mas já viste, eles metem a padre, metem a coisa abaixo do nível. É muito bom isto também. Eu para a semana falo nisto. Que agora sim. Vamos embora. Mas vamos embora. Vai embora. Não. De que adianta ter boa vontade? É um auto-questionamento sobre a ânsia de lutar pela liberdade, uma vez que o mundo estava virado a avisos. Sabias? Não. Na emissão de hoje, ouvimos Luciana Mello e Cláudio Lins com o orgulho de um sambista. Carlos Bonaparte, em Lisboa, não sejas francesa. Nem Mato Grosso, homem com H. Que não começou a rir muito. Nem Mato Grosso, poema, Miúcha Buarque e Bebel Gilberto com Cães. E para fechar, o Chico Buarque com Luís Eduardo e... Como é que é lá? E para sempre chega a varar. Para sempre. Da minha parte, a nível pessoal, orgulho-me das escolhas que tive hoje, sobretudo a última. Mas foram três escolhas bem pensadas e com conteúdo. Orgulho-me, pois quero ouvir esta emissão, coisa que eu nunca faço, ouvir as emissões. Pois. Vamos embora. Vamos embora então. Então vá. Ouvimos sozinho. Semana, dia 23. 3. Voltamos nesse dia. É, ouviste que sim. Ouviste? A preferência, em princípio, já não vai ser uma quarta-feira, por isso já gravamos mais em cima da coisa. Já será mais uma sexta, por aí. Pronto. Vai-te embora, pá! Vai embora, ouvintes! Toca aí, mãe, aí tenha uma boa noite. Ah, peraí. Boa noite, quarta-feira. Quando chegarem a quarta-feira, fiquem...